no ar. Inominata 616. Olá, ouvintes do Inominata 616. Vocês que estão nos ouvindo nessa noite quente, porém quase sempre ameaçada de chuva, comum nessa cidade marcada pela violência. Eu sou o Corveiro e essa foi uma tentativa... uma tentativa meio frustrada, né? De fazer uma narrativa meio noir pra esse podcast. Olá, eu sou o Felga. Estamos prestes a adentrar uma zona muito escura. Oi, meu nome é Jefferson e quando começo a fazer papel de tolo, muito pouca coisa é capaz de me deter. Tu tirou isso de que encadernado, criatura? Wolverine, provavelmente. No filme aqui. Exato. Bom, a gente tá com dois convidados hoje, né? Sim, meu nome é Paulo Assu e, sinceramente, acho que Scott Snyder não sabe o que é noir. De fato. De fato. Meu nome é Renato Pereira e o Marvel Noir é a prova de que quando a Marvel quer, ela sabe fazer uma história boa do Homem-Aranha. Boa. Foi um dos melhores encadernados que eu achei, pelo menos, apesar de não ser o mais exemplar, assim, da história noir, né? Bom, a gente vai dar aquela pausa pra nossa leitura de mesa. Acho que o Felga de novo vai ter que me acompanhar, vou arrastar ele. Mas a gente volta daqui a pouco pra falar, dessa vez, o universo noir na Marvel. E-mail. Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez na nossa leitura de e-mails, eu e o Felga. Again, de novo, né? Felga já deve estar de saco cheio. Vou ver se eu faço um revezamento com o Léo Florentino da próxima vez. Não, pode continuar, tá? Acho que eu tô ocupando o lugar de pessoas, assim, de extrema importância pro site, então pra mim é uma honra estar aqui. Puxação de saco, como se ele ganhasse alguma coisa minha puxando esse saco todo. Mas enfim, não sei se você viu a lista aí, cara. Tem um e-mail gigante aí. Vamos lá. Skyter Von Doom. Ele já começa botando um parágrafo monstro, né? Dizendo a história da vida dele nos quadrinhos. Que tem 19 anos, mas começou desde os 7. O herói preferido da vida dele é o Capitão América. E o vilão é o Victor Von Doom. Aí ele se inspirou pra criar esse nickname. Que acompanha nosso site há 2 anos. Bom, não vou resumir a história da vida dele aqui. Mas ele deixou 3 perguntas. Primeira pergunta. No filme dos Vingadores, na cena de meio crédito, que aquele servo de vários dedos está falando com aquele que se revela sendo Thanos, tem um momento em que o Thanos se levanta, apoiando a mão nos braços do seu trono. Pois bem, a mão parecia ser humana, e nem a colilagem do personagem ela tinha. Parecia a cor da pele de... e tinha unhas. Algum de vocês também achou isso estranho? Olha... Eu vou até linkar essa cena em particular, uma imagem congelada, pra vocês verem aí. Olha, pelo que eu vi aqui dessa imagem congelada... assim, na hora do cinema eu não reparei nada disso, né? Eu não achei tão estranho. Talvez na hora do DVD fique mais, sei lá, né? Eu não... Também tá tão escuro a própria cena no DVD aqui que... Cara, não dá pra saber. Eu achei... Não achei tão estranho assim. Também ninguém sabe a forma do Thanos, se ele vai dar 3 dedos, 4 dedos, não sei como é que ele vai interpretar o Thanos. A gente só viu até agora do Thanos uma cabeça. E a mão dele é normalmente uma mão humana, né? Uma humanoide, né? 5 dedos, só pelo que eu me lembro, não é? É normal. É mais gordo. Normal, né? É uma mão de gigante. Sim. Não dá pra ter uma ideia aí por esse vídeo pela proporção da mão. Ó, eu não sei, como eu não senti falta, eu não sou tão cri-cri pra procurar defeitos em filme, pra mim não fez essa diferença toda, né? Mas vai que outros ouvintes aí do nosso podcast se acharam também estranho, tiver algumas teorias malucas aí, podem deixar. A gente deixa em aberto aí pra... Vai que surge alguma coisa que a gente não imaginava, né? Segunda questão. A atriz Emma Stone disse que defende o destino de sua personagem na nova franquia do Homem-Aranha, da qual eu gostei bastante. Então um amigo meu falou que a morte dela aconteceu devido a um jeito que o Homem-Aranha salvou, agarrando o pé dela com a teia e em queda o pescoço dela acabou quebrando. Aí eu expliquei que já vi o roteirista da história, que é o Jerry Conway, declarar que não foi a ideia dele original. Mas no desenho e na edição saiu assim. Então ele colocou o Duende Verde falando que ela morreu antes de atingir o solo. Às vezes em queda, o coração da pessoa para antes de chegar ao chão. Algo muito parecido com a sensação de quando sonhamos que estamos caindo. É estranho, né? Eu nunca vi alguém que teve uma parada cardíaca no meio de um sonho contar a história depois que teve por causa do sonho que tava caindo, mas enfim. Jerry Conner falou que este final, com ela quebrando o pescoço, não era a culpa que ele queria que o Parker sentisse. Ela morreu por culpa da vida cheia de segredos que ele prometeu levar, desde que o tio Ben morreu. E não porque a salvou de um jeito errado. Eu acho no mínimo tosco o Aranha ter culpa da morte do amor dele por conta de uma burrice. Por isso, ignoro esse final, assim como o Jerry Conner. Foi um caso bem simples, onde o roteirista pensou assim e o desenhista pensou assado. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: vocês concordam com a morte da Gwen Stacy seja melhor mostrada como um resultado de um salvamento mal feito do Homem-Aranha? Caramba, eu não sabia dessa história não, do... Não, eu tinha uma ideia, cara, realmente, que é essa dualidade. A história oficial é que ela morreu com o pescoço quebrado. Não, mas... Essas lendas de que as pessoas morrem cardíaco, eu não sei se ocorre não, velho. Eu até sou biólogo, deve ter um estouro de adrenalina, mas não é garantido que as pessoas vão morrer porque se jogaram num prédio, não. Às vezes ela é mal quando chegou embaixo. Vai que, né? Não, então, mas talvez a explicação do autor é que, em razão da emoção e da queda, vamos dizer assim, era talvez na ideia original do cara, ela morreria durante a queda, não em decorrência do pescoço quebrado, né? Aí quando chegasse lá no chão, né? Quando o Peter fosse ver, ela estaria morta, né? Mas por outros fatores, né? Agora, não é a versão oficial, né? Vamos dizer assim. A versão oficial é a... Ela deu um snack no pescoço, ficou bem claro no quadrinho. Sei lá, cara. Acho que o jeito original... Não, eu gosto do jeito bacana, porque é aquela coisa, né? Sai até um pouco fora do clichê do super-herói, que quando salva uma pessoa, dá sempre certo, né? É, eu também penso assim. O Aranha sempre teve rodeado de tomar decisões erradas. Deixar ou não deixar um bandido correr, de levar ou de não levar uma vida de segredos, de usar ou não usar um uniforme alienígena que ele mal sabia a procedência. E fazer ou não fazer um pacto, né? Acontece. Mesmo porque em outras histórias que vieram depois, eu lembro disso, que em salvamentos que as pessoas caem em queda livre, ele já começa a pensar de um jeito diferente de prender a teia na pessoa pra não quebrar a coluna. Já aconteceu isso. Não, e evita aquele clichê, né? Normalmente a gente vê quando os heróis salvam, pegam as pessoas em pleno ar, e não, sabe? É tudo, a pessoa chega inteira no chão, os caras fazem umas coisas que você fala assim, meu, até pro quadrinho é forçado. Aquela cena do Surpreendente X-Men, o Colossus salvando a Kitty da queda livre, ele vai, pega, se transforma em metal durante a queda, né, e evita que ela se estatele no chão, né, ele usa o corpo dele pra amortecer a queda, né. Pô, não daria certo aquilo, né, mas, enfim, mas no... Acho que a ideia do pescoço, né, vamos dizer assim, do salvamento mal feito, dá uma carga muito grande de dramaticidade, acho que, tanto é que é uma morte, é um momento épico, né, um dos maiores momentos do Homem-Aranha. E eu acho que o Jerry Conner teve mais problema em matar, não importa o jeito, a Gwen Stacy na época, porque até o Stan Lee ficou meio assim, né? Chateado, porque só soube disso depois de estar a revista publicada. Então, se foi daquele jeito ou de outro, não sei se mudaria tanto. E a última pergunta do Skyter aqui é: quando foi que o Surfista Prateado voltou a ser um arauto de Galactus? Ó, isso é recente, é fácil. Isso é fácil. Ele voltou a ser Arauto de Galactus durante uma das melhores sagas da Marvel, né, dos últimos 10 anos, que é a Aniquilação, a primeira Aniquilação. Ele voltou porque a ameaça era tão grande que ele precisava ter de novo uma boa parcela do poder cósmico que Galactus tirou dele quando ele deixou de ser Arauto. Então, em troca de perder a liberdade, ele voltou a ser muito mais poderoso como era inicialmente. Então ele abriu. E que agora também o Surfista deixou de ser Arauto de Galactus novo, né? Agora tá preso na Terra, no meio lá dos Asgardianos, desde aquela história do Matt Fraction da Semente de Galactus, né? Uhum. Aí quem quiser acompanhar, vai aí na revista Homem de Ferro e Thor, nos números mais recentes, que você vai saber como é que foi isso. E aí o Sky termina: desculpa pelo excesso de letras, e foi excesso, hein? Tive que cortar aqui um monte, mano. Pô, é meio grande, hein? Satisfaçam minhas dúvidas. Abraços a todos e obrigado. Tá aí. Nosso segundo e-mail é de Marcelo Gaudio Augusto. Olá, sou leitor do site faz algum tempo e recentemente comecei a escrever reviews para um site, loucoporseries.com.br. fiz o review dos dois primeiros episódios do novo desenho do Homem-Aranha. Resolvi perguntar se vocês têm interesse de publicá-la no site, tendo em vista que o site é sobre o universo Marvel. Não tirarei escrever para o site que já escrevi, mas posso caminhar os reviews referentes ao universo Marvel para vocês, se for interessante. Aí ele joga o link aqui, né? Respondendo a pergunta do Marcelo, inclusive, até porque muita gente quer fazer essas perguntas sobre essas core parcerias de escrever num site e colocar em outro, por aí vai. A gente raramente tenta fazer isso porque a gente quer montar uma equipe mais centrada na gente e com um valor diferencial, né? A gente quer mostrar a nossa própria opinião e não fazer um repeteco de texto. Raramente a gente tenta emular texto dos outros e por aí vai. Quanto a fazer reviews de cada episódio de desenho, eu acho que não compete muito a gente. Tanto que pra filmes, desenhos, seriados e por aí vai, a gente junta tudo num podcast. E como é bem mais opinativo, é bom que a discussão seja em coletivo, né? Então, dentro do podcast, a gente pode dizer o que um acha, outro discorda e por aí vai. Vocês devem ter estranhado que a gente falou só sobre o desenho dos Vingadores e não falou ainda sobre esse Ultimate Spider-Man. Não deu tempo de fazer isso no passado, afinal a gente falou muitas vezes sobre o Homem-Aranha no podcast. E quando já tinha acabado o desenho, ficou muito tarde pra gente falar. Então o que é que a gente tá pensando em fazer? A gente vai fazer um podcast sobre a primeira temporada inteira, quando começar a estrear nos Estados Unidos a segunda temporada. Então, quando você vê que tá nos primeiros episódios lá, a gente vai fazer uma recapitulação, que aí é até mais interessante, né? Que a pessoa ouve o que a gente discutiu, o que a gente achou, e aí já fica mais recente, mais fresco na cabeça dele pra acompanhar a segunda temporada. Bem mais vago, né? Ah, sim. Aí é aí já ajuda, né? Já serve até de maratona pra próxima temporada aí que... Mas enfim, esses foram os e-mails que a gente vai ler no podcast de hoje. E pra quem quiser mandar e-mails, ou tirar dúvidas, ou se não quiser mandar e-mail, comentários, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Elogios, né? Sugestões, vai. Você pode entrar em contato com a gente pra ser lido no podcast através do e-mail inominata@marvel66.com. Mas se você não quiser mandar um e-mail, quiser um contato mais direto, vai na nossa fanpage do Facebook, também é Universo Marvel 66. Nós temos o Twitter, @Marvel66. E também tem os comentários do site. Certo, Helga? Certinho. Sem mais delongas, vamos voltar para o nosso Inominata sobre o Universo Noir. Osborne's camped out here somewhere in this rotted alley of nightmares. But I'll find him. Him and the fragments he's collected. É meio complicado definir o que é noir. Noir, a origem da palavra é o quê? Italiana? Francesa. Francesa, né? Significa sombrio ou escuro. É um estilo, na verdade, que foi criado para os filmes, antes mesmo do pessoal pensar em criar esse estilo. Ele foi meio que surgindo na década de 1940, e aí um crítico vendo aquele tipo de filme que misturava muito contraste de branco com preto, uma violência muito marcante, diálogos muito afiados, né? Aquele tipo de característica que estava se mantendo, ele resolveu dar um nome e chamou isso de noir. A gente tem uma série de clássicos de filmes, né, que representam muito bem isso. Mas nos quadrinhos, acho que a principal pessoa a investir nisso, e que até nos cinemas mesmo foi bem marcante essa característica, foi o Frank Miller, né? Todo mundo já deve ter visto o Sin City, e todos os encadernados do Sin City lendo bastante isso. Mas realmente é complicado a gente definir assim, quando o filme é noir e quando ele é outra coisa. O Felga mesmo estava discutindo comigo quando é que o filme é noir e quando é que é pulp. E inclusive tem um dos encadernados aí que é relacionado ao universo, que é o do Deadpool, que se confunde com isso. E é difícil mesmo separar essa linha. Olha, assim, o noir é mais identificado com o cinema, né? Assim, ambas as linhas trabalham, vamos dizer assim, até com até algumas histórias têm bastante similaridade mesmo entre si. Universos assim que são de violência e tal. É que assim, o pulp, pra quem não sabe, né, eram pequenos livrinhos de bolso, né, literatura assim, vamos dizer assim, literatura bem assim barata, bem popular, e que normalmente tinham histórias voltadas pra ficção científica e, como é que fala, combate ao crime e tal. Um dos famosos heróis, que apesar de ter surgido no rádio, mas ficou conhecido nesse universo, é o Sombra. Pra quem não sabe, a referência mais atual, mas não a melhor, é aquele filme com Alec Baldwin, né. Mas, é, depois não deu muito bem, né? Outro, mas também tinha histórias de aventura, estilo aqui nem essa que a gente teve do Homem de Ferro, que é uma, vamos dizer assim, ela lembra bem aquelas coisas tipo Tom Strong, que é uma aventura do... é uma HQ do Alan Moore, que homenageia essa época, e Doc Savage. Pra quem não conhece, também é um herói que surgiu nessas coisas. Então o pulp é uma coisa bem voltada pra literatura e tal. Por que que eu falei naquela nossa discussão que o Homem-Aranha era pulp? Porque o Homem-Aranha é derivado... esse Homem-Aranha carrega uma influência muito grande daquele outro Aranha, que inclusive já teve até artigo no site... Stan Lee baseou, né? Que é o The Spider. Exato, The Spider, né? Pra quem, aliás, se interessar, a Dynamite, que é a mesma editora daquele Jennifer Blood, que saiu recentemente no Brasil, ela tem editado histórias de personagens dessa época, o Sombra, o Aranha, o Spider, agora vai lançar um que chama Black Bat, que é uma referência clara ao Batman do começo, ou seja, um cara vestido de morcego usando duas 45, que era o Batman na concepção original. O Batman, inclusive, é um herói muito derivado dessa época, né? E assim, vamos dizer assim, o clima é mais de aventura, é outro clima, né? As HQs. O clima no ar não, é um clima mais policial, é um clima de histórias de detetive, como a gente fala. É mais pesado, X-Men, né? Assim, mais pesado. Não, tem bastante coisa assim pesada também no universo pulp, apesar de ser mais, vamos dizer assim, aventuresco, mas no universo noir é aquela coisa de policial mesmo, e, assim, então X-Men e Wolverine foram os noirs puros, né? Uhum. Aliás, chamar a linha como noir é complicado, porque ela pega a referência de várias coisas da mesma época, né? Da literatura pulp, dos quadrinhos, vamos dizer assim, da Era de Ouro, clima noir dos filmes, né? Então acho que, tipo, devia ter chamado Marvel 13, sei lá, alguma coisa assim, 30, sei lá. É que o número porque talvez não ajudasse muito, né? Já se criou aquele... É engraçado isso, que o universo Marvel tenta de vez em quando realocar os personagens dele dentro de uma época ou de uma maneira de contar histórias. Antes disso, do Marvel Noir, existiu aquela série 1602 que readaptava os personagens como se eles fossem heróis vitorianos, né? Claro que com toda aquela aventuresco e fantasioso que deram na época. Eu acho a iniciativa boa, acho legal. Acho que sai um pouco das mesmices, você acaba tendo interpretações de novos personagens e tal. Normalmente eu lembro muito das homenagens que o Warren Ellis fez no Planetary. Se não me engano, acho que foi na edição 1 e na edição 5, em que ele pegou criou vários personagens que eram versões / homenagens de heróis pulp daquela época, com Tarzan, tinha uma versão do misturada que era do Sombra e do Aranha no mesmo personagem, Fu Manchu e alguns outros que eu não cheguei a conhecer, e uma versão do Doc Savage. Pois é, que era o Doc Brass no universo lá do Planetary. Aí, e também na edição 5, que ele faz a história permeada junto com o que seria mais ou menos as ilustrações na época das revistas pulp, e, assim, que era eu contando o passado do Doc Savage daquele mundo. E sobre o Marvel Noir, assim, acho que realmente do personagem que eu conheço que tem mais elementos Noir seriam o Demolidor, de, assim, principalmente nas histórias do Frank Miller, que... De certa forma, a Elektra era bem semi-fatale naquela época dele. E o Batman, que até o desenho da década de 90, aquele que todo mundo conhece, ele tinha muitos elementos de Noir também. Não era assim, até ele evitava colocar vilões com superpoderes e tudo mais. Era bem um clima detetivesco. Deixa eu só te corrigir, assim, pode a gente continuar falando. Mas assim, em francês fica Noir mesmo. É Noir, né? É Noir. É assim, a diferença que eu vejo mais entre o Noir e o Pulp mesmo é... O Noir seria uma coisa mais voltada pro crime, né? Histórias mais detetivescas, assim. E o Pulp é aquela coisa mais de aventura. Como, por exemplo, o Homem de Ferro, ele tem muito de Indiana Jones, né? Exatamente. A gente vai falar detalhes, mas quase não tem... no ar nele. Eu quando eu li a edição, eu vi muito Indiana Jones ali. É o estilo pop que eu vejo é mais aventura mesmo. Como o Fego falou, que o Arthur falou também, esses análogos que o Warren Ellis criou no Planetary, eles exemplificam bem, né? O difícil de separar é que é o seguinte, o pulp também não é tão leve assim, porque, vamos tirar assim, qual é o maior exemplo dos cinemas de filme pulp pra vocês? Tem o Pulp Fiction, né? Por sinal, ele rendeu um... É, o Pulp Fiction é o que mais lembra, né? Ele até rendeu uma linha nova de filmes feitos agora, que segue aquela linha mais pesada, assim, em termos de violência, mas não deixa de tirar um pouco de risada de vocês, até do do extremismo da violência. O Tarantino seria a marca de um filme pulp, né? É, o Tarantino mistura várias coisas, né? Ele tem esse negócio de pulp, tem também, né, o negócio da... aquelas histórias de vingança dele, é uma coisa no ar, né? Eu acho que o Tarantino, cada filme é um estilo quase. Ou uma mistura de vários estilos num só. Pra mim, na verdade, então, a grande diferença no noir não seja só nos elementos da história, mas sim na narrativa visual que ela leva, né? É engraçado que a gente, antes de existir o universo noir no universo Marvel, vamos dizer assim, a gente tinha um personagem que meio que era viciado nesses filmes e o Peter David tentou empurrar um pouco no começo das histórias pra esse estilo que foi o Madrox, né? Ele, nas primeiras histórias do X-Factor, ele tentava todo um jeito correlacionar, tipo assim, a vida dele, né? A tipo de linha de detetive, de investigar o mistério, de estar envolvido naquelas coisas, até inclusive algumas sobrenaturais, como se fosse uma relação do filme noir. Era o Madrox que era meio viciado em achar que estava no mundo noir e... enquanto o mundo em volta dele tava girando. Ele tentava se imaginar, né? Tipo, brincando com a ideia de detetive. Mas, aproveitando que a gente fica nessa confusão, eu achei uma lista aqui de elementos que se encontraria geralmente num filme noir. E a gente vai citar aqui, né? Só pra ver se a gente encontra realmente isso nessas histórias, né? Então, gravem aí, por exemplo. Personagens muito comuns em filmes noir, ou em histórias noir, vamos dizer assim. Tem que ter filme fatales, isso é clássico no Sin City, né? O que mais tem. Os personagens, né, principalmente os protagonistas, são meio ambíguos de moral, então nem sempre são os corretinhos. Até os heróis são meio falhos, muito falhos de caráter. Ou são alienados, têm distúrbios, né? Tem que ter sempre um bode expiatório na história. E, claro, né, o que mais tem que ter é aqueles personagens violentos e corruptos, de mais baixo escalão. Visualmente, o ambiente geralmente é urbano, na época, né, pelo menos em 1940, considerado contemporâneo. Mas pode também oscilar para ter uns lugares meio exóticos, meio... até, por exemplo, casas noturnas de jogatina e por aí vai. Outras coisas que a gente encontra. Sempre tem uma narração de um personagem principal, né? É quase básico ter nesses filmes. A maior parte das histórias acontecem à noite. Então, as sequências e efeitos têm aquele... de imagem, tem aquele contraste muito forte. E tenta desenvolver uns ângulos de câmeras diferentes, mais focado na... cara do cara, ou no olhar penetrante do cara, e por aí vai. Sempre tá frequente como tema, né? Corrupção social, uma sexualidade muito forte, fatalismo, e aí envolve emboscadas, niilismo, e por aí vai. Então, basicamente, isso que tem que ter, né? Então, são até elementos de roteiro são alguns bem batidos. Acusações, traições, pessoas jogando dos dois lados. Então, isso aí é que, vamos dizer assim, são um conjunto de coisas que formaria uma história noir. E na maioria delas, até como o Felga salientou aí, é fortemente encontrada nas histórias do X-Men, é o que a gente mais vê. Sobre esses elementos que você falou, que são característicos, eu li uns comentários sobre a equipe criativa da minissérie dos X-Men. E o desenhista disse que toda história noir tem que começar com uma mulher, uma femme fatale, e o escritor disse que completou dizendo que é melhor morta. E é o que a gente encontra, né? E quem melhor do que uma mulher morta do que ele botar logo de cara quem? A Jean Grey. I'll give you something to be scared of. Já que o Renato puxou aí sobre X-Men, e a gente já tá citando bastante ele como a maior referência dentro desse universo, vamos se focar então primeiro dentro do universo construído em volta dos mutantes, né? Foram lançados 3 encadernados relacionados ao universo mutante. 2... focados nos X-Men e um no Wolverine. O primeiro dos X-Men, acho que foi o segundo a ser lançado dentro desse universo, coloca uma dubiedade muito grande dentro dos personagens. Você acaba não sabendo quem é os protagonistas e quem são os antagonistas dessa história. De um lado a gente tem o Professor Xavier, que tem uma trupe, né, um grupo, ele treina alunos que são distorcidos moralmente, né, tem tendências psicóticas, mas os treina para aproveitar as capacidades psicóticas dele pro lado bem, né? Tenta ampliar aquilo, né? Como se eles fossem pessoas além dos humanos normais e tenta tirar o máximo deles ali, só que, segundo ele, direcionando pro lado correto. Isso, claro, fica dúvida dentro da história. Então, são 4 personagens que estão aí. Um deles acaba aparecendo morto, né? O Anjo já aparece na história morto. A Jean Grey, como o Renato falou aí, é a trama principal da história. Ela já aparece morta e ela é o grande mistério envolvendo aí o primeiro encadernado. E aí aparece o Ciclope, que, pra fazer referência aos raios ópticos dele, ele é um grande atirador. o Fera, que é o corpulento, e o mais novo, que é o Bob, chamado de Geleira. Do outro lado, tem a polícia, que no caso ela é comandada pelo capitão, né, Eric Lencher. Só que, no caso, o grupo dele, pela surdina, age de uma maneira mais corrupta, né? Ele acaba sendo influenciado pelas forças de gangsters locais, no caso do Clube do Inferno, do Sebastian Shaw, pra, por debaixo dos panos, eliminar as concorrências, né? No caso, ele forma o que chama de a Irmandade, fazendo uma referência direta à Irmandade Mutante, que é composta pelo Mortimer Tony B, que é o Groucho na nossa realidade 66, o Fred Dux, que é o Blob na nossa realidade, e o Wingard, que é o Mestre Mental também na nossa realidade. Também tá na trama aí o Pietro e a Wanda, os dois filhos deles que estão envolvidos na história. Inclusive o Pietro é bastante trabalhado nesse primeiro encadernado. E de leve, a gente depois pode citar aí quando passar pra vocês, surgem outros personagens na trama, né, também relacionados ao universo. E no cerne dessa trama tem um personagem que pode ser desconhecido pra muita gente, salvo quem leu o Marvel Project, que é o Anjo. O Anjo não é o Anjo Warren Worthington, que nessa história parece morto, até pra não ter uma confusão. Ele, na verdade, é um personagem que foi criado pela Marvel lá, mais ou menos em 1930, 1940, que é o Thomas Holloway. E o Thomas, ele é um personagem que, já naquela época quando foi criado, bebia um pouco dessa tipo de história, o Noir Pulp, né? Sem entrar em muitos detalhes da trama, a gente vê a todo momento um jogo de lado, né? Você acaba se confundindo quem é que tá do lado certo e quem tá jogando com o quê, né? E no final tem um twist plot, né? Uma grande virada, que é a base para todo tipo de história no ar. O segundo encadernado, já a gente faz com outra trama aí, já aparecendo os novos X-Men, né? Aí quem aparece de personagens novos são o Noturno, o Colossus e a Tempestade, agindo como novos psicóticos do Professor Xavier quando a antiga turma dele se desfez, né? Também aparece o Kitty Pryde. Ao cerne dessa vez dessa trama é que eles estão indo atrás do Rubi de Sitorak, né? Então tem uma joia aí que vários grupos são interessados, e os três personagens que ficam da antiga minissérie, né, juntos, que é o Ciclope, o Capitão Logan, que é o Wolverine, e o Anjo, né, o Thomas Holloway, seriam os personagens principais daí. E aí, por fim, o último encadernado é esse do Wolverine, que é mais um encadernado relacionado com o passado do Capitão Logan, que é o que o Felga gostou mais, eu já não gostei tanto, e aí a gente pode discutir depois o que tem de elementos que tem no meio-meia que ficaram relacionados nesse. Bom, desses três eu li só o primeiro dos X-Men, né? E uma coisa que eu gostei muito nele foi o modo como eles tentaram relacionar personagens do universo normal com esses. Por exemplo, como você falou, o Ciclope, no universo normal, ele tem rajada ótica, então nesse ele é o melhor atirador. O Wolverine, ele não tem as garras, né? Ele tem uma arma japonesa lá. E o Bob, ele, pelo menos o que eu pude perceber, é que ele é o mais esquentadinho de todos, né? E ele fica o tempo todo tentando botar moral no pessoal. E o pessoal chama ele de Bob, e ele fica, não, eu sou o Homem de Gelo. Isso. Chama ele de Homem de Gelo e tal. É a geleira que ele chama, né? Geleira, né? É pra ver a paninha que se traduzia como geleira, até porque ficava meio esquisito colocar Homem de Gelo aí, porque fica mais heróico e o outro fica mais cínico, mais pejorativo, geleira. Uma coisa que eu também achei interessante é que nesse, pelo menos o que fica aparecendo aqui, o único personagem mais certinho, assim, é o Anjo mesmo, né? Todos os outros personagens, eles são meio que eles não prestam, né? Eles recaem mesmo nessa condição no ar, né? O Anjo, já puxando que você deu a deixa aí, ele, como eu falei, você encontra ele, além das histórias antigas, mais recentes encadernado do Marvel Project, né? Do projeto Marvel que a Panini lançou no passado. Apesar do personagem ter sido criado numa prisão, né? E você vê que durante o decorrer da história dele nesse encadernado, tudo que ele faz, ele aprendeu com os presos, né? Então, a dar um golpe, a se disfarçar, a como se proteger, a como enganar os outros. Tudo isso ele aprendeu os macetes quando passava a infância lá na prisão, onde o pai dele era diretor ou algo assim. E apesar disso, ele é o que tem a melhor índole. Tem um momento que ele tá conversando com o professor Xavier e ele pergunta, né, por que é que ele tá naquele jogo, né, tentando ajudar todo mundo. Ele fala, que ele é um idealista e tal. Eu achei legal porque nesse os X-Men não são os heróis também, né? Praticamente é só ele que é o herói da história toda. No segundo encadernado, o professor Xavier diz que se de um lado os alunos dele sofrem dessa psicose, né? De serem psicopatas de natureza, ele aponta que o Thomas Holloway sofre de uma heroipatia. Ou seja, ele tem uma síndrome de ser herói. O que é bacana, né? Tem um, se tem um contraste da pessoa ser uma, a tendência de ser um vilão, de ser uma pessoa pesada, deve ter o outro lado da pessoa que, sei lá, por algum motivo do ego, quer florescer na, aos olhos da humanidade como um exemplo, ou uma boa pessoa de boa índole. O que me chamou atenção também foi o final, né? Eu não vou estragar pra... A gente pode comentar. É o twist plot que eu falei, né? Que você tá querendo falar. Pode mandar aí. Que na verdade são dois, né? São duas surpresas no final, né? A Jean não é o que parece ser, mas da mesma forma o anjo também, né? É, no caso, existe uma personagem chamada... Que é relacionada a vampira dos X-Men, que eles chamam de Anne Mary Hacking, né? Que é o nome original da, realmente da vampira. E ela... O professor Xavier considerava a evolução máxima dentro desses psicopatas, que ela conseguia emular todo mundo, ou seja, ela só se desse aproximar pela pessoa, ela pegava um pouco das características, né? E a Jean Grey, como ela, o poder dela era o charme, ou seja, convencer as pessoas a fazer o que ela queria, ela acabou dando um jeito de matar a vampira, e aí... Passou pela vampira, matou a vampira, e com isso ela conseguiu se safar, inclusive, de tanto cair continuar nas mãos do professor Xavier, como também de ir parar na Irmandade do Magneto. Porque, detalhando um pouco mais da história, esses psicóticos que o Xavier criava, meio que eram, quando tivessem bem treinados, eram prováveis a séculos pro Magneto colocar na Irmandade dele. E aí ela, como queria se safar disso, e ao mesmo tempo viver a vida dela e ganhar o dinheiro do jeito dela, aí ela... Ela deu um jeito de se matar, criar essa nova vida aí. E o que você falou aí do anjo também, né? O que era um, eram dois. Todo mundo perguntava, pô, como é que o anjo tá em dois lugares ao mesmo tempo? Será que ele é o Wolverine? Não, mas ele na verdade tinha um irmão gêmeo com isso, que desde a época da prisão, ele acabava criando muito mais confusão do que parecia, né? Que ele e o irmão combinavam de, em tanto, enganar os presos, e isso se manteve até a vida adulta dele, de nunca estar os dois juntos e ao mesmo tempo os dois estarem em vários lugares ao mesmo tempo. É, isso também não existia no começo do Anjo, né? Ou existia essa história dele ter um irmão? É um retcon feito pelo Peter David depois, quando tentaram reusar o personagem na Era Moderna. Ai, o Peter David tentou usar ele? Eu não lembro disso. Não, sim, pelo menos eu achei aqui na Marvel Wiki dizendo que o irmão do Anjo foi criado por um retcon do Peter David em 91. Quando, pra explicar, acho que utilizar um novo anjo, uma coisa assim, um problema cronológico, parece. É, então, isso não deve ter vindo de graça só pro universo Noir, mas aí eu, como no Brasil, não sei se saiu isso ou não, em que edição saiu isso, eu também fiquei meio perdido nessa história do irmão gêmeo desse anjo, né? Tu sabe a edição? Tu leu isso aqui em algum canto, Paulo? Parece que o irmão dele no universo 66 é Simon Holloway, não é Robert. E aqui tá dizendo que ele foi criado em Marvel Super Heroes, volume 2, edição 7, 91, pelo Peter David. E isso ficou no limbo aqui no Brasil. E também é que nem a versão Noir mesmo. Ele é idêntico ao irmão, só que usa um bigode. E vai, ninguém repara que é diferente, porque o cara tem um bigode, mas ninguém repara que são duas pessoas diferentes. Pois é. Vai, é porque tá escuro, né? É o clássico gêmeo malvado. Igualzinho, só com bigode. Assim, porque das histórias eu achei interessante que ele conseguiu também sair pontuando todos os personagens coadjuvantes que ele precisava colocar. Ele conseguia encaixar um personagem que existe no universo mutante, assim podendo usar os personagens dos X-Men sem ter que tirar a ideia original dele, que parecia querer ser os primeiros X-Men que aparecessem fosse o grupo original. Só que já com dois mortos, mas sendo assim, por exemplo, se não me engano, o Bishop aparece como segurança, o Gambit lá aparece como um... Como é o nome? É dono um de um gigolô, né? É um gigolozão. O cara da jogatina, ele era um fodão, inclusive o pessoal tinha medo dele, né? Quando mataram o Gambit. O Pietro mata o Gambit, aí o Magneto disse que ele podia salvar o Pietro se o Pietro matasse o prefeito, mas matar o Remy Lebel, ele não podia deixar, não tinha como garantir a vida do Pietro se ele saísse da prisão. Engraçado, de referências sutis, né? Quando mata o Remy Lebeau, que é o Gambit, o olho dele fica vermelho, né? Que é uma referência ao Gambit da nossa realidade, que tem os olhos vermelhos que são naturais. Então dá um tiro na cabeça e aparece a mancha vermelha cobrindo a pupila dele. Aí também, acho que o Pietro também é dos personagens, é o que era mais próximo de ser um idealista. Porque todo o plot dele, até pouco antes da morte, era a decepção dele quando ele descobre a verdade sobre o pai. E também é quando é revelado sobre a irmandade, junto com o Pietro descobre. E ele fica revoltado porque ele descobre isso, aí ele conta pra Wanda, e a Wanda sempre soube, achava isso normal. Por isso até que ele tenta se vingar lá do Remy, porque a Wanda... Ela tava presa, né? Devendo ao Remy. E aí o jeito do Pietro resolver isso foi na bala. Pois é. E uma coisa que eu achei interessante, que foi uma coisa também que aconteceu nessa história do X-Men, foi que o cara não teve pena a si mesmo. De como era uma minissérie pequena, ele simplesmente saiu matando geral os personagens. É, tem muita coisa que aproveitar, né? Isso ele só pegou, pra você ter uma ideia, o universo dos X-Men do Stan Lee. Ele praticamente não citou ninguém de fora desse universo. Tirando o Gambit, a Vampira e a Mística, porque... Tava envolvida, e o Wolverine. E o Bishop? É, o Bishop já é bem secundário mesmo, né? Pois é. Participação especial. Acho que ele é só citado por aí, vai. Mas... A Irmandade Mutantes original e os X-Men originais. Ah, até os Sean Cassidy. Até o Unus aparece também. É, o Unus, como no universo 66 ele tem um campo de força que impede os outros de se aproximar dele, ele vira um gangster intocável, né? Que ninguém deixa ele chegar perto, todos os capangas dele... Manter ele hiper protegido. Pietro é um corredor, só não achei referência pro poder da Wanda. Porque até o Gambit ele também mexe com direto sempre com a carta por perto. Mas a Wanda não consigo lembrar de nada que seja a ver com o poder dela, não. Não, não tem, né? Ia ficar meio complicado. O quê? Talvez por ela ser meia dúbia, né? Fazer referência àquela loucura dela no universo 66. Sim, eu acho estranho nessas histórias que eles estão fazendo uma série fechada de um universo paralelo com os personagens. É que eles sempre têm que fazer um banho de sangue no final pra matar todo mundo. Assim, no Noir foi assim, Mangaverse foi assim, até no... 2099 também, de luz. Na Era do Apocalipse, no final, vamos matar todo mundo. Quem vai querer usar isso daqui a 10 anos? Isso não usaram. Só que eu acho que o universo Noir vai ficar dentro dele mesmo. Não tem nem como, porque foi um público meio restrito, né? É, já apareceu em jogo. Só que é pra aparecer um crossover em quadrinhos. É, pois é. Mas não sei. Acho que faz mais de um ano que não publicam novas histórias, né? Eu gostei da abordagem dos X-Men e de incluir um personagem que nunca foi mutante, nunca topou com os X-Men, mas um personagem criado na época, né, como você já falou, e que foi ressuscitado, trazido de volta às edições pelo Ed Brubaker, que é o Anjo. E ele deu mais como se fosse uma visão de fora. Você tá tendo os X-Men como personagem, mas um cara de fora dando ritmo à história. Ele é o narrador necessário do estilo, né? Do estilo noir. Isso, como ele é um personagem cara naquela época, ele era o único que não precisava ser mexido, né? Ele era já característico daquela época. E todos os outros foram adaptados ao estilo noir. A não ser o Pietro. O Pietro, eu não sei, eu não vejo o Pietro como idealista no universo 66. Ele tá ali só foi como filho revoltado, né? É, mas mesmo assim, eu não vejo ele tão avesso ao... A gente já viu ele brigando muito com o pai dele, mas ultimamente ele, desde as histórias do X-Factor pra cá, ele tá mais como um anti-herói, anti-vilão. Mas o Pietro ali, ele faz papel meio meia no seguinte sentido. Ele tá ali pra proteger a irmã dele a todo custo. Tanto certo. Que ele se ferra pra salvar ela. E ela não tá muito ligada nisso, não. Que é o que acontece no meio meia também. É. Ah, então, olha, o primeiro, na minha opinião, dos três da linha mutante, é o mais fraco, né? Minha opinião, acho que assim, tem todos esses elementos citados, tal, essas reviravoltas e tal, mas acho que, sabe que, tipo, tinha uma hora lá que eu falo, o cara, tipo, por exemplo, quando ele tirou esse negócio do anjo lá, eu achei meio que foi meio que da cartola, sabe? Tipo, de repente ele tira o irmão gêmeo do cara. Eu achei o ritmo do primeiro muito, muito fraco, né? Muito... Eu achei já confuso. É confuso também, isso, confuso. Eu tive que reler, porque já tinha um mistério da Jean Grey, que não é, da Jean Grey que não tinha morrido e que tinha morrido era outra e deu um nó, né? E aí teve o mistério também do anjo que deu um nó. Parecia aquele cara que, sabe, tava jogando cartas, aí cada um tira uma carta maior que a outra, ele faz, haha! Mas aí, haha! Então, aí? É. Eu também um defeito do segundo encadernado, né? Do segundo encadernado também tem esses lances assim. Uma hora o cara tira uma carta da manga de lá, outra hora o cara tira uma carta de manga de lá, certo? Aí de repente, no final, o cara se sai bem porque tirou um monte de carta que não tava assim, vamos dizer assim, um monte. Foi meio que tipo aquela coisa, Deus Ex Machina pra história andar, né? É, mas assim, eu achei o primeiro assim muito fraco, tal, assim, em termos de narrativa. É confuso, acho que talvez precisa ter uma segunda releitura pra gente sacar algumas coisas. E pô, e tem personagens, na minha opinião, muito interessantes. O Pietro, com essa obsessão dele de ser de se querer ser igual ao pai, quando descobre que o pai é, na verdade, um tremendo, né, cara corrupto e tal. Essa visão do professor Xavier de um cara mais, sabe, um sociopata que quer criar outro sociopata, que acredita que a sociopatia é uma evolução. Umas teorias malucas que tinham naquela época, de eugenia e tal. Inclusive, uma coisa que é interessante citar é a história final, a história bônus, que é um conto de ficção científica do Nimrod, né? Aí, com todo aquele clima de pump, aquela coisa meio Fritz Lang, quem já assistiu Metrópolis, né? Tem uma ideia como é que é a coisa. Bem, assim, na minha opinião, a melhor parte do encadernado foi aquela história, né, que cada título representa uma saga famosa dos X-Men. Pois é, parece que o Bolívar Trask, ele é escritor de pump e ele criou lá o personagem Sentinela, uma coisa assim. Isso, é legal que ele vai meio que usando umas coisas, assim, umas referências que eram de ficção científica futurista da época. No caso, o Sentinela seria um humano que seria melhorado, só que dessa vez artificialmente, e aí estaria um paralelo com os Sentinelas do nosso mundo, né? Foi uma maneira de eles encaixarem também essa referência dos X-Men ali. Wakey, wakey, eggs and bakey. Bom, o segundo dá uma boa melhorada em termos de narrativa. Ele acho que assim, ele é menos confuso, né? O plot agora fica mais centrado no professor Xavier, né? E no vamos dizer assim, nos novos psicopatas, né? Nos novos X-Men dele, né? Essa ideia do professor X de dar uma guinada na vida dos assassinos para eles se tornarem pessoas que sejam direcionadas para fazer o que eles querem, para um bem maior. É meio Dexter, né? Transformar o assassino num protagonista, né? Que são a Tempestade, a Super Lada Tempestade, o Super Falsificador, que é o Pietro, e o Super Escapista, né? O Kurt, né? Que é o Noturno, inclusive... Ah, peraí, só uma coisa. Pietro não é... É Peter ou Pio, Peter, né? Peter, o né? O Pietro é o filho Magneto. O Peter... Peter. Tem uma história bônus, né? Que é o Weapon X, né? A Arma X, né? Que é focada no Noturno, né? No Kurt Wagner. E no, pelo que eu entendi, aquele cara lá seria a versão do Mímico, né? Mas assim, o Weapon X é focado. Tanto é que você fica a história inteira pensando quem é o Arma X, né? Ah, vamos dizer assim, o super soldado, né? Capaz de mudar os rumos da guerra, né? Você fica querendo saber onde o Wolverine vai aparecer aqui, né? Exatamente, né? Você fica esperando. Inclusive é interessante, né? Por todo o esquema do Xavier, né? É de certa forma a criação de super soldados, né? Pra vir durar a guerra, né? É super assassino, né? Ele não pensa num caso de fórmulas mágicas ou de transformar em pessoas super fortes. Ele quer uma pessoa que esteja disposta a fazer o que é necessário. Ah, então, sim. É, super soldado seria, vamos dizer assim, um vício do... O que eu posso dizer desses encadernados X-Men é que, no caso, Wolverine é o que é o mais fraquinho, digamos assim, é o mais fácil de engolir, porque o resto é tudo umas almas cebosas. Tirando o Anjo, todos são bandidos ali, né? E o Wolverine, aquele lá é a versão do Pigmeu, né? Isso, o Pigmeu aparece nesse filme. Pigmeu aparece. Ele aparece já no final do primeiro, um coadjuvante, né, uma pessoa que tá cuidando do bar do Wolverine lá. E aí isso, ele se mete, né, de vez nesse segundo. O professor Xavier é um, vamos dizer assim, quando ele fala que ele vai obter os segredos lá do Anjo, né? Ele fala que vai fazer isso sem tortura e tal. Aí, tipo, ele começa a usar aquelas técnicas de privação do sono e tal. Umas coisas bem, bem como é que mexe fala? Mexe com a cabeça, né? Isso, um paralelo com a telepatia, né? Isso. Então, assim, eu achei o segundo encadernado em nível muito superior. O grande problema, na minha opinião, é umas certas reviravoltas. Por exemplo, o Ciclope, assim, eu citava numa postura X no primeiro encadernado, aí no segundo, de repente, sei lá, se mostra ainda fiel ao professor Xavier. Tal. É que ele tava certo. Em momento algum, ele disse que tava... Não, sim. O Xavier, né? Porque sim, mas ele... no primeiro encadernado ele estava contra o Magneto. Sim. Aí agora ele se junta com um bando novo, mas quando o professor Xavier ficou o vilão, ele falou assim, peraí, mas o meu professor nunca disse que ia ser contra ele. Sim. E também aquela coisa, o anjo tem sempre uma carta na manga, né? Algumas que ele fala, né? Eu sou multi... Como é, tarefado, né? Como é, multitarefa, né? O cara tem sempre uma carta na manga. Algumas... Ele é o Batman. Mas outras, assim, extremamente forçadas, né? Umas coisas assim, né? Mas enfim, o ritmo do segundo encadernado é mais bacana, né? E é menos confuso, né? Mas também não é tá longe de ser um primor, né? Eu, sinceramente, eu acho que eu preferi mais o primeiro encadernado, até porque o segundo eu achei meio que, como eu posso dizer assim, não gostei muito assim, do enredo em si. E também o personagem do Anjo, vou ser sincero que até agora não desceu muito. Essa história dele ser quase um Batman, ter um plano inteiro e... num universo tão centrado, ele se vestir praticamente quase mais ridículo que o Super-Homem. Esse encadernado pelo menos explicou por que ele faz isso, né? O professor caracterizou ele com uma doença. Pois é, mas assim, por mais que seja uma doença, é meio estranho. Até porque tem um momento lá que ele pula de um dirigível, em tese deveria morrer porque ele não tem superpoder, ele não voa. E a cena seguinte que ele aparece descendo em um prédio como se voasse. É, sim. Ele sai planando. Essa parte nem explicava mesmo. É a capa. É, tendo capa, basta voar, né? Ele reclama com a concorrência aí. Reclama. O Batman faz isso? É. Mas o Batman faz. Ele chega a planar, sim. Não, o engraçado é que, da forma como ele fala, é como se ele tivesse passado em algum outro lugar antes. Porque ele mesmo diz, eu demorei tanto que deu tempo do Xavier vir ir até lá primeiro e fazer a armadilha, que ele já tinha preparado a armadilha para essa armadilha. É, que inclusive assim, dá a entender no final que ele demorou de propósito, que aí onde ele deve ter passado, na polícia, né? Se aparecer os policiais do lado ali, ele sabia que o Xavier ia parar na casa da Wanda, porque ele já suspeitava que a Wanda seria uma traidora, e aí foi o que ele fez, né? Armou a armadilha dentro da armadilha do outro. É esse problema desses dois encadernados pra mim, é esses twist plots, né? Essas viradas de jogo, que em algum outro momento, uma coisa maior, até mais mastigada, poderia ser interessante, mas fica bem confuso, pelo menos pra mim. Por isso que eu até fui fã mais dos encadernados do Homem-Aranha. O do Wolverine que eu achei bem melhor nesse sentido, porque a reviravolta que acontece no final da história do Wolverine é bem melhor explicada, porque uma pessoa ter um acesso de fúria e sair matando todo mundo é muito mais prático de acontecer do que um cara dar uma de Coringa no filme do Batman e imaginar como todo mundo vai agir e ter uma contramedida pra tudo isso. E sair por aí flutuando numa capa vermelha. Bom, mas pelo menos eu vou ser sincero, o Anjo, o que eu mais gostei, tudo bem que é força a amizade muitas das vezes. Aquelas coisas do primeiro encadernado, de tudo que ele aprendeu, todo o aprendizado dele foi das malícias dos presos, eu gostei. Por sinal, nem sei se tem no original do personagem, mas é uma ideia interessante que acho que pouca gente trabalhou, né? Dizer que o cara foi forjado em cima de todas as coisas, os maus elementos de que ele conviveu. E ele era advogado também, né? Também. No projeto Marvel ele era advogado. Are you gonna stand there babbling all night, or are we gonna end this? You! That's me. Já o terceiro ligado à linha mutante, mas que não tem vinculação com as duas histórias, os dois encadenados primeiro de X-Men, é o do Wolverine. Que na história mesmo diz que se passa em 1937. Ou seja, parece que é um pouco mais antes das histórias que ocorreram depois. E mostra o Logan e o Logan e Cão, né? Isso, o irmão dele, Cão. É, Logan era a agência de detetives dele e do Cão, o irmão dele. E até o dia que bate na porta dele, Mariko Yashida, uma cliente que ele não sabia quem era, né? E a história vai rolando, vai aparecendo vários elementos do universo Wolverine, como Yukio, Leite de Sabre. Porque logo que a Mariko aparece, o Cão some. Então fica querendo saber o que aconteceu com o irmão dele e na procura. Mas a Mariko pouco contribui com isso. um caso que passa pra eles. Eu achei mais interessante do que o X-Men, que foi um pouco confuso o final, mas eu achei mais legal a interação da criação do Stuart Moore com a origem do Wolverine escrita pelo Paul Jenkins, que aparece o cão, a Rose, tem vários elementos, né? É, vários desses elementos. Eu achei, sinceramente, o mais fraco, termos assim, porque eu achei mais previsível. Até as mudanças de relação do universo 66 com esses personagens, eu achei mais fraco. Eu também não sei se eu tenho raiva desse personagem, o cão, que aí voltou do limbo editorial pra, agora pro universo 66. Eu já fui lendo com desgosto. Ele poderia ser muito mais bem desenvolvido e acabaram não querendo mexer muito nele, né? Todo é que a Mariko ia trair o Wolverine no final das contas, que é tudo, mais uma vez, aquelas personagens que estão jogando de dois lados, né? Só que aí, por estar apaixonada, aí a Rose, acho que também pro ciúme, percebendo que ela estava apaixonada, e deu aquela briga de puxão de cabelo de mulher com bala, né? É. Assim, das histórias noir dos mutantes, eu acho que foi assim, a que teve mais elementos noir, até pelo final, porque não é um final feliz pro Wolverine, já que a mulher que ele tava se apaixonando morre, ele tem que matar a mulher que ele amava, o irmão que ele odiava, cuidava, também morre e ele não conseguiu resgatar. Até, tipo, você fica imaginando que, sei lá, o Wolverine vai dar um jeito de salvar o cão e morre, e nem aparece, ele morrendo. Mas não, isso ele, é muito ele morre atropelado por um trem, né? É. Ele morre atropelado por um trem. É. É o Wolverine, cara, as mulheres dele têm que morrer. Tudo dele morre. Wolverine, pegou na mão do Wolverine, pode contar no calendário aí. Até os filhos dele estão morrendo agora. Se não tá morrendo, tá matando. É. A única coisa anticlimática mesmo na história foi o Victor Creed ter fugido correndo assim mesmo, porque do resto foi previsível, assim, é. O problema é ter sido previsível, mas foi uma história não ia até, assim, boa. Eles conseguiram fazer toda a história, conseguiu ser de uma maneira realista, sem usar superpoderes nem nada, conseguiu mostrar o passado do personagem. A única coisa que ficou mais assim é como é que eles vão conseguir linkar o Detetive Logan em 1937, que seria... nunca tinha... Pelo menos assim, por mais conhecer o treinamento dele com facas e artes marciais orientais, era com o jardineiro que ele tinha. Aí, um ano seguinte, já era um capitão que conhece Madripoor, que... Não, mas aí eu entendi que ele já era do exército e aí resolveu fundar essa... Porque ele já é velho nas duas histórias. Então ele já é capitão logo na minha cabeça. Aí, vamos lá, se aposentou, porque todo militar, se não segue carreira, ele vai fazer outra coisa da vida. E aí fundou essa agência de identificar o irmão dele. Pelo menos eu entendi assim. E aí o que acontece? No encadenado do X-Men, ele aparece devastado porque aconteceu justamente isso. Ele matou a Rose, morreu a Mariko, morreu o irmão, e aí ele tava enchendo a cara e viveu uma vida enchendo a cara agora. É, só faz isso, por sinal. É, tá zoando com agora com o Cisma, né, Helga? Tô ligado na sua. Ué, ele faz isso, pô. Ele tá. Onde é que tava quando tava acontecendo as coisas? No bar, pô. No bar, é. Fazer o quê, né? Alcoolismo é uma doença muito séria, pô. Tá merda. Ó, eu não tava por aí matando criancinha. Mas, pô, ninguém tá matando criancinha. Ó, o podcast do Cisma vai estar linkado aqui nesse podcast, mas não é esse, tá? Então vamos voltar a discussão pro universo no ar. Bom, então agora. Bom, encadernado Wolverine. É, assim, é o que tem mais elementos no ar. Tem agência de detetive, tem um cara destroçado, bêbado. Tem o fiel escudeiro, que também é outro maluco. Tem a mulher encrenca, né, que sempre chega com algum caso lá, que você sabe que você vai se estrepar por causa daquela mulher. Então, assim, eu gostei, assim, apesar de não ser um primor de qualidade e tal, mas eu gostei, achei um encadernado legal, bacana pra ver. De ler. E é uma história que também, além de trazer os elementos no ar, é uma história, de certa forma, que lembra bastante algumas histórias do Wolverine, né? Apesar de não ter aquela, vamos dizer assim, de ter um personagem, né, calcado na realidade, ainda lembra bastante o problema é esse, eu acho que não desvinculou em nada do Wolverine, por isso que eu achei que... mais um saco. Porque não é previsível. Que... Acho que não tinha muito o que desvincular, cara. Eu não, acho que assim, o próprio personagem do Wolverine, você pega aquela fase dele, essa história e tal, lembra. Ainda mais, é o Wolverine chorão, cara. Ah, mas é o Wolverine bêbado e tal. Fazer o quê? Né? Ah, eu particularmente achei bacana, né? E assim, no final das contas, todo mundo se ferrou, né? Pra variar, né? Como é uma boa história no ar, em um final feliz. Uhum. Dos três encadernados, a marca de Caim, né? O segundo volume dos X-Men é melhor mesmo. O Paulo não gostou, mas também acho que pelo menos ele pontua bastante coisas que o outro deixou em aberto e deixou confuso. Se não tivesse essa marca de Caim, eu condenava o primeiro encadernado dos X-Men. Ah, sim. Aliás, quem é aqui? Qual é o autor do encadernado Wolverine? É o Stuart Moore. Não vamos dizer assim, é uma história que é um bom passatempo, mas não é nada que tem. Podia. Tem coisas interessantes, né, que podiam ter sido utilizadas. E, aliás, o próprio Wolverine também é um personagem que você pega aquela fase dele, o Caolho, né? Em Madripoor, né? Que é uma fase, vamos dizer assim, recheada desses elementos, né? É no ar. No Wolverine é meio gangster, né? Meio chefão do crime. Aquela cidade extremamente violenta e tal, né? Corrupta, né? Então, inclusive, acaba depois, mais pra frente, depois do encadernado dos X-Men, acaba tendo. Se cita, acaba envolvendo Madripoor também e tal. Mas assim, vamos dizer assim, a marca de Caim é um encadernado melhor. O Fred Van Valent meio que se acertou nesse aí. Ele é até um escritor mais light. É até estranho ver ele escrevendo isso aqui e sendo um dos encadernados mais pesados da linha, né? Sim, do. Aquele Onslaught do Arma X, eu também, por mais que eu tinha achado bem interessante, eu só, por já ter ido a marca de cair primeiro, eu passei a maior parte do tempo tentando saber quando o Noturno ia se mostrar um psicopata na história. E também, eu não, assim, de todos também, foi um dos, com exceção do Homem de Ferro, foi o que eu achei menos elemento de noir em si, porque parecia mais uma grande aventura com um cara que conseguiu mudar de rosto. É, lá nos Estados Unidos ele saiu como um one shot e encaixar ele aqui de qualquer jeito. Né? Também se não saísse assim, não saia mais, né? Como é que iam fazer? Não tinha muito lance. É um encadernado desnecessário, que não precisaria necessariamente ter uma história de origem de um personagem, inclusive um personagem que passou tão rápido na história do. Ah, sim, foi mal. Eu acho que queriam vender o nome Arma X e botaram qualquer personagem. É, enganaram, né, a gente? Mas foi bem. Quer dizer, a gente não, eu comprei o marca de Caim, mas lá nos Estados Unidos muita gente se enganou achando que era uma coisa. Ah, não, se você vê um negócio Weapon X, você pensa no Wolverine, né? Você começa a ler. Fica, cadê o Wolverine, né? Aí você descobre que o Arma X acho que é a versão do Mímico do universo noir, né? Então. E não era também, né? É, então, aí você fica na dúvida, eu fiquei meio que assim, pô, mas quem era o filho da mãe? Enfim. Mas chega no final assim, porque depois for olhar o Mímico, o que o Noturno fez na marca de Caim? Quase nada. Acho que a Tempestade foi mais importante que ele na história. É, não, na verdade, os novos X-Men, na verdade, tiveram muito pouco destaque, na minha opinião. Eles são cenários, né? São novos psicopatas do Xavier. Só pra dizer assim, olha, tá vendo? Eles apareceram aqui, mas eles mal falam, mal têm características na história. I'm telling you, Mr. Osborn, the Spider-Man is coming. Passando agora pra uma outra linha dentro do universo noir, por sinal a minha preferida, os dois encadenados do Homem-Aranha. Por que eu gostei mais dessas duas? Os dois se focam em temas diferentes, mas daquela época, e trabalham muito bem o cenário. O primeiro encadenado do Homem-Aranha noir vai se destacar mais logo depois da depressão, na verdade durante a depressão americana, né, da década de 1930, enquanto que o segundo encadenado já é naquele lance da segregação racial americana, que era também muito forte naquela época, mas que já estava dando sinais de luta, de orgulho negro e por aí vai. No primeiro encadernado do Homem-Aranha, a gente tem elementos muito chaves aqui, mas que até dão uma grande mudada. Então, a tia May é uma mulher totalmente proativa, assim como o marido dela, né, o tio Ben, antes de falecer. Ela lutava pelas causas sociais, reclamando, exigindo justiça e por aí vai. O Peter Parker vivia dentro daquele meio, né? Tinha também uma amargura muito grande, porque o tio dele morreu, e morreu de uma forma muito violenta. Se você for comparar de um universo com o outro, até bastante trágico. E que até modifica um pouco os ideais do Peter Parker aqui. Enquanto o Peter Parker, 616, recebeu toda a instrução do tio de não ceder à violência, de que ele tinha que ter responsabilidade por aí vai. Isso meio que se perde aqui, e ele é um personagem muito mais vingativo. Inclusive, numa cena chave que até me marca bastante, quando ele salva sua tia May, que tá em perigo, ela diz que tá cansada de violência e por aí vai, ele não cede, não abaixa a arma. Ele diz, não, vou usar essa arma aqui e acabou, e sai. Então, é até uma mudança grande na característica do personagem que vai seguindo adiante. A origem do personagem é também um pouco diferente, deixa até meio a dúbia, né? Porque ele também é picado por uma aranha, mas não é radioativa. No caso, é uma coisa mais puxada até pro universo do ar mesmo, que mexe um pouco com sobrenatural, né? Uma coisa meio mística e por aí vai. Apesar do personagem a todo momento querer procurar uma explicação científica pra coisa. E aí, além desses personagens, tem outras bases aí. O grande destaque feminino não é a Mary Jane nesse primeiro encadernado, é a Felicia Hardy, né? A gata negra, que é uma mulher que tem uma casa de... uma boate de mulheres aí. Ela vende prazeres. Eu não sei como classificar isso de uma forma educada. Eu ia ter mas aí vai aparecer aqui. Eu não sei, você põe pupupi. Quando eu falar vai aparecer prostíbulo. É prostíbulo. É, um prostíbulo. Pronto, agora eu posso falar. Então ela tem um prostíbulo. Aparece o Jonah Jameson, também do jornal. Inclusive, no seu discurso inicial, é totalmente diferente do meio-meia, que ele é um cara engajado, é um cara que, a princípio, quer lutar pelas causas também. O Ben Urich, que é o grande aliado do Peter aí, mas como a gente vê no decorrer da história, ele acaba não tendo essa índole toda. E o mais legal de tudo é que os grandes vilões desse universo, do Homem-Aranha, que nesse paralelo a gente percebe que eles têm tudo em relação com a coisa de animais, né? O Kraven, o Abutre e querendo um Duende, então eles fazem um paralelo desses vilões com um circo de horrores. O Duende é o Norman Osborn, tem um U no meio, né? Nesse universo, e se torna um gangster local e praticamente toda a cidade tá nas mãos dele, né? Drogas, contrabando, pagamento de segurança, né? De extorsão e por aí vai. Então tudo tá na mão dele. E as poucas pessoas que não estão acabam com uma morte fatídica, feito foi o caso do Tio Ben, né? Já no segundo encadernado, a gente já tem essa coisa da questão social, já outros personagens voltam a aparecer. Aparece a Mary Jane, que não tinha no primeiro. Faz até um contraponto com o jeito que ela é com a Felícia, né? O Robertson, que é um editor do Clarim Diário no universo meio-meio, ele aparece aqui como um repórter bastante engajado. E por ser negro, ele tá na trama principal aí dessa história da segregação racial. Onde, paralelamente, os vilões agora meio que estão ligados com o Ku Klux Klan. São personagens até que fazem até sentido, são os mais cientistas do universo do Homem-Aranha, né? Que é o Dr. Octopus e o Kurt Connors, o Homem-Areia, que é um capangão, né? E um vilão muito esquecido do Homem-Aranha, que é o Mestre do Crime. Apareceu em poucas histórias. É até meio irrelevante. Eu pensei até que era um personagem novo de início. Ele parece o Rosa, né? Mas não é. Não é, não. Não é. Eu também achei quando li que era o filho do Rei do Crime. Fez até um paralelo, mas não é. Esses desencadenados do Homem-Aranha foram os meus favoritos da série Noir. As histórias são muito boas. Uma coisa que eu achei muito, muito legal nesses, que ele foca muito em mostrar como era a sociedade, o que estava acontecendo na época, né? O lance da depressão, o segundo, as questões de intolerância racial, tudo. Eu achei muito legal porque isso é mais um elemento para não só a trama em si, né? Mas um elemento do mundo onde eles estavam vivendo ali, né? Eu não gostei muito do primeiro, o lance como ele ganhou os poderes. Eu achei muito corrido, assim. O Peter é picado pela aranha, aí ele entra meio que num coma, sei lá, começa a delirar, vê aquele deus aranha e diz, você agora vai... eu só mato os maus, você agora vai ter a maldição do poder. E pronto, ele virou Homem-Aranha, veste uma máscara e sai por aí. Eu achei meio corrido. Isso aí lembra muito o que aconteceu no 1602, né? E pra dizer que é muito diferente do universo meio-meia, em alguns momentos, alguns roteiristas, inclusive o Paul Jenkins, quis dar uma origem sobrenatural ao Homem-Aranha, né? Aquela origem totêmica, né? Ainda bem que mudaram. Quer dizer, nem que eu não tô mais nem no Homem-Aranha, eu sei nem o que tá sendo feito dele. As histórias são muito boas. Como eu falei dos X-Men, uma coisa que chama muito minha atenção são as referências dos personagens e as mudanças que eles fazem. Por exemplo, o Peter, como você falou, ele já é um cara mais durão do que no universo tradicional. O Jonah Jameson, o encontro dele com o Peter já é meio que o contrário do tradicional, né? Uhum. Ele, no universo tradicional, o Peter tenta de todo jeito entrar no jornal e o Jonah Jameson fica botando banca pra ele. Aí ele termina tendo que tirar umas fotos pra provar que ele é bom. Nesse agora, por indicação do Ben Urich, o Jonah Jameson quer que ele entre mesmo no Clarim. Ele até fica, não, eu quero estudar pra faculdade e tal. Ele fala, não, mas você precisa de dinheiro e tal. Fica forçando ele a entrar. E as mudanças que eles fazem nos outros personagens, por exemplo, o Dr. Connors é um vilão nesse segundo encadernado, né? Ele é um aliado do Dr. Octopus. E, bom, basicamente é isso aí. O que eu gostei muito do Octopus, né? Já que a gente falou, nem citei. O plano do Octopus nesse encadernado é mexer na cabeça, né? Mexer em algumas coisas físicas do cérebro das pessoas para que tornassem elas bastante solistas, né? Só obedecessem a comandos, né? E assim como ele era do Ku Klux Klan, transformaria os negros em escravos perfeitos. Ele era nazista. O grande problema aí é que ele não era perfeito. Ele era um deficiente e as pernas atrofiadas. Acho que um braço também é atrofiado, pelo que entendi. Ou deve cheirar ruim. E a grande locomoção dele era dentro da cadeira dele, os braços metálicos, né? Então isso é o grande contraponto da história, que é curiosíssimo. E mostra que o paranoia toda que ele tinha, na verdade, era movido por inveja, né? Porque quando ele conta na história, faz um recordatório lá, de quando ele morava em outro lugar, que ele viu o pessoal lá, negro, brincando, todo se divertindo, se apaixonando, e ele não podia fazer isso, porque ninguém queria ficar perto dele. Tava limitado, né? Não saía de casa. E aí é muito movido por inveja, né? Isso daí. Se tornou até um vilão maior, melhor, mais interessante do que o Octopus original, se você olhar dessa perspectiva. É, sim. Eu achei isso também. Os vilões em si são um conjunto de coisas diferentes, né? O Abutre, tá no primeiro encadernado, é o Baraka, né? É o Deadpool do filme do Wolverine. É feio pra diabo. Feio pro diabo, é um Nosferatu que cresce os dentes assim. Inclusive, quando o Tio Ben morre, além de ser espancado, ele come o Tio Ben. O pessoal achava que era cachorro que tinha mastigado o velho, não, mas era o Abutre que era um canibal. Mas foi até essa razão pela qual o Peter matou ele, porque tava atacando a Tia May e no momento lá ele podia usar a teia, mas lembrou do Tio Ben e não resistiu. É que ele finalmente percebeu que não foi cachorro que mastigou o tio dele, né? Acho que o Ben Urich tinha comentado alguma coisa também. O Ben também tinha aquela coisa dúbia que eu comentei, né? No final ele tenta se redimir, mas era tarde demais, coitado. É legal, isso que eu achei interessante, porque o Ben Urich, ele é o narrador na metade da história. Aí do nada ele morre. Assim, foi um plot twist interessante que eu achei bem mais amarrado que os do X-Men, por exemplo. Sim. O narrador da história morrer no meio. E o que eu achei interessante também é que nessa versão não tem grandes poderes, grandes responsabilidades. O máximo de lição de moral que o Peter tem, além da criação dele, lá pela Tia May e o Tio Ben, é aquela frase lá que a Tia May fala sobre... Tá cansada de ver gente morrer, né? Gente matando uns aos outros por serem como animais. E tanto é que é isso que impede ele de matar o Norman Osborn no final. O Jameson também dá uma liçãozinha pra ele, apesar de ser uma liçãozinha comercial, né? O Jameson é engajado também na luta social. Quer dizer, o Jameson que não era o Jameson. Aí voltando a falar dos vilões, meio que na surdina aparece um vilão que a gente só percebe depois, que é o Camaleão. Que estava se passando pelo Jameson. Nesse primeiro encadernado, além do Abutre, né, o Camaleão tinha um Kraven, que era um domador de animais, né? Só que em vez de estar um tigre, estava com um macaquinho. E o próprio Duende, ele tinha uma pele deformada. Parecia até um lagarto, na verdade, mas não era uma coisa meio verrugosa, que o pessoal no circo associava ele a um duende. Aí ele usava uma máscara, né, para se disfarçar agora. E por recalque, vamos colocar assim, ele cresceu de uma forma tal que ele não admitia que ninguém nunca mais chamasse ele duende de uma forma pejorativa. Ele agora queria ser o temido. É assim, tipo, eu acho que ele lembrava mais o crocodilo do Batman. Assim, a doença. Eu não lembro qual o nome da doença lá do crocodilo, mas... Ele lembra mais o Duende até Ultimate, vai. Só que o Duende Ultimate não nasceu assim. E os outros vilões também, do segundo encadenado, além do Octopus e do Kurt, era o Homem-Areia, que a única referência que tinha é que ele era tão forte que era capaz de esmagar o crânio de uma pessoa e esmigalhar feito areia, né? A única referência que tem do personagem. Homem-Areia, parecia aquele vilão do desenho do Máscara, aquele Walter, né? É, eu acho que a referência que fizeram também foi na cena da morte dele, porque atira algumas vezes e como ele foi alterado pelo Octopus, ele não sentia até morrer. Aí diziam que era como se as balas só atravessassem ele. E a única referência que fizeram assim, além da roupa que ele usava, ser verde listrada. O problema que eu achei assim dos vilões do segundo, primeiro foi que até agora eu não sei quem era o mestre do crime, na verdade. Então, ele é um personagem criado pelo... Ah, é um... Já o universo do Homem-Aranha, só que vingou pouco, entendeu? Era um cara mascaradozinho mesmo. Eu coloco o link aí pra vocês que estão ouvindo o podcast. Porque eu também fiquei achando que era o Rosa, como o Rafael achou. Fiquei achando que era uma outra referência. E na hora que eu tava lendo a primeira vez, como do outro encadernado, eu tinha ouvido falar de O Circo dos Horrores, achei que era o mestre do picadeiro. Enfim. O mestre do picadeiro aparece, né? No Weapon X. Pois é, então essa confusão assim, eu depois fui pesquisar pra esse nominato e vi, era uma coisa já usada, mas que não vingou. Esse mestre do crime, se eu não me engano, ele era da época do Stan Lee, quando fazia aquele suspense lá do saber quem era o Duende Verde. O que eu não entendi é quem era a identidade dele nessa história, assim, porque tinha hora que faziam um mistério sobre a identidade, hora ele era só a marionete. Ele só tava ali pra ser o amante da Felicia Hardy, né? Inclusive, quando ele descobre que ela também era amante do inimigo dele, do adversário dele, aí sei lá, traga a cara dela, né, danifica a cara dela. Detalha ela. Pra ela, a partir de agora, só usar máscara e assim, ficar de vez com sendo uma, vai, a gata negra que também usa máscara, né. Aquilo ali teve uma cara de gancho pra terceira parte. É, se vingar, né, porque até agora não deu sinal de vida mais no universo Noir, né. Pois é, agora eu só achei assim um ponto pra comer, foi o Dr. Connors, que não tinha personalidade nenhuma. Ele era só um vilão pau mandado, que pudesse mandar mais, o cara fazia. É, ele tava ali pra ser mais uma referência, né, que se fosse trabalhar o Kurt Connors sendo uma coisa relacionada com o Lagarto, ia confundir muito o pessoal, entendeu, e não ia ter gancho pra isso. Das demais personagens, eu também achei interessante fazer todo um linkamento sobre a pesquisa do Dr. Connors ser quase tipo um complô nazista que misturava Ku Klux Klan, nazismo, submundo do crime em Nova York e experiências genéticas com eugenia. Assim, com eugenia. É, no caso do experimento do Otto, não era nem eugenia, né? Que ele queria, na verdade, criar uma raça submissa. Eugenia é quando você quer melhorar uma raça. Ele não tava querendo melhorar nada ali. Ele queria criar um monte de raça submissa ali, só pra obedecer. Inclusive tem um fim trágico, né? É, só pra vocês entenderem a relação da coisa, como é que fica, o mestre do crime, ele era o cara que vazia negros sumirem em Nova York, e esses negros eram, ou trazia de fora em navios. Numa dessas, o Robertson vai também parar no meio das pessoas que são sequestradas, e assim, até já reforçando ainda mais o anuar da história, ele não se safa, né? O Octopus faz o experimento dele, dá uma lobotomizada nele e ele fica apático pro resto da vida, né? Esse é o melhor da linha, na minha opinião, né? Os dois, né? Os dois encadernados. Inclusive, é um autor, né? O David Heine, né? Que é um cara que gosta bastante desse tipo de história, né? Ele tem umas histórias boas do Demolidor, ele gosta bastante desse tipo de coisa. Ele é o autor do Distrito X, né? Então ele é um autor que, vamos dizer assim, o melhor escolhido, né? Apesar de que você, quando estava conversando comigo anteriormente, disse que isso era mais pulp do que... Mas é. Eu acho que assim, na minha visão é porque por causa do jeitão do Aranha, né? O Aranha, apesar de ter todo... Ele tem os elementos no ar, tem, né? A boate da Felícia, a violência e tal, mas o Aranha é aquele herói dos pulps, né? Que, inclusive, no início ele usa armas, né? Ele é um pouco mais violento e tal. Que é uma característica dos heróis da época, né? Apesar de ele ter superpoderes, ele não deixa de lado as armas de fogo. Acho que assim, o grande lance, o grande sacado dos dois encadernados é o autor conseguir assim, mostrar a realidade da época, né? Principalmente a questão da Grande Depressão, aquele clima, sabe, de pessimismo, né? Aí mostrar uma tia May e um tio Ben socialistas, né? É uma coisa muito, hoje é uma coisa quase que rara de se ver, movimentos socialistas nos Estados Unidos. Essa época, 1930, esse começo, vamos dizer assim, essas três, quatro primeiras décadas nos Estados Unidos foi marcado por uma forte influência de movimentos anarquistas e movimentos socialistas, né? Havia bastante, né? Principalmente por causa da Grande Depressão, que o crash da Bolsa, que levou os Estados Unidos à falência, né? Como a gente já até comentou, aquele discurso do Roosevelt, né? E o segundo encadernado, vamos dizer assim, ele já mostra aquelas medidas do Roosevelt, né? Pra tentar melhorar a vida da população. Só que, como a gente percebe, ele melhora, ele, vamos dizer assim, ele tira um pouquinho dos pobres, dá alguma coisa pro rico pra tentar, né, fazer o sistema voltar a funcionar pra ver se consegue reerguer o país, né? O primeiro encadernado, então, vamos dizer assim, ele é mais voltado pros movimentos sociais, né, pros movimentos socialistas, né? E o segundo encadernado vem essa questão mesmo da segregação, né? Essa questão da raça superior, né, que é o principal plot da criação, vamos dizer assim, de escravos. Aí, inclusive, é interessante porque mexe com alguns conceitos que naquela época eram muito, que serviam de fundamentação pro partido nazista, né? E também mostra que os Estados Unidos não foi um negócio assim meio Capitão América, né? Sabe, de não, sempre foram contra o nazismo, não. Até determinada época, os Estados Unidos toleraram as ações da Alemanha. Só quando aquilo realmente passou a ser uma ameaça, eles resolveram intervir na guerra. Até determinada época, eles meio que deixaram a coisa. Inclusive, foi preciso até, para quem gosta de cinema, até aquele filme do Charlie Chaplin, né, O Grande Ditador, que é um filme que, assim, o cara tava vendo os horrores da... estava acontecendo na Europa por causa do partido nazista, e ele meio que comprou uma briga tremenda ao fazer esse filme, porque tinha muitos simpatizantes em Hollywood do nazismo. Esse encadernado aqui, os personagens estão muito, mas muito, sabe, realistas com o pensamento da época. Você vê aquelas relações, assim, ele não teve pena para um encadernado que foi feito nos anos 2000 e hoje em dia qualquer coisa assim pode ser vista de uma forma assim, polemicamente errada. Ele não teve pena de retratar essa segregação americana de um jeito como se fosse você estivesse lendo isso na época. Sim. Ele usa termos e usa cenas pesadas, mas que você vê nesses filmes que o Felga falou e vendo muitos filmes que você vê por aí relacionado a isso na época, existia. O que mostra que o discurso do Octopus é muito, muito a cara de americano daquela época. Sim, isso. Inclusive, a gente esqueceu uma referência. Inclusive, a Jim DeWolf é o Jim DeWolf. É, aqui, exato. Né? No segundo encadernado, ele faz o papel do que o Woolrich fez no primeiro, né? Isso, né? O Jim DeWolf é um policial mais certinho, né? Que não tá, digamos assim, corrompido. Que erraram nesses encadernados todos, e né? Que vira, vamos dizer assim, o grande ajudante do Homem-Aranha nessa história, além da Felícia, né? Sim. Mas eu acho que é o papel lá do, mas assim, não sei nem se era o FBI ainda. Era o FBI. Tanto, já era o FBI já nessa época. Já, porque já tanto, era. Tanto nesse quanto no do X-Men Marca de Caim, o pessoal lá do FBI são os policiais não corruptos. Tanto é que é quem o Anjo vai atrás pra conseguir prender o Xavier. Era a época que tava aquele o J. Edgar Hoover, né? Que tem um filme com Leonardo DiCaprio, agora que saiu faz pouco tempo. E era um momento que assim, tinha muitas agências de manutenção da lei nos Estados Unidos, né? Então cada agência queria mostrar serviço pra se manter. E era mais ou menos numa época que o cara queria impacto, né? Assim, vamos dizer assim, todas aquelas ações espetaculares e tal. É claro que assim, a agência foi montada também com base nos dossiês que ele mantinha no debaixo da mesa dele, né? Ninguém fica 50 anos, quase 50 anos no controle do FBI sem ter muita bala na agulha, né? Pelo que eu vi, parece que é um período que o FBI tá, de certa forma, recente, tá querendo mostrar muito trabalho, né? Então dá esse ar de incorruptibilidade, né? Não, acho que até o FBI foi criado nessas intenções, né? O tempo todo o Jim DeWolf, ele fica falando sobre ter que prender os caras porque isso ia ter impacto. Eles falam isso do Mestre do Crime, do Homem-Areia. Até foi o que eu tinha estranhado, foi justamente isso. Porque em tese, pro público em si, se eles prendessem o Homem-Aranha, seria são quase de marketing também, e o cara vai contra isso. Eu pedi até pergunta se ele ia prender ele, porque ele tava quase desmaiado no chão, o cara disse, não, você não é da minha jurisdição, e ajuda ele. Se Nova York tava tão, e os Estados Unidos em si, em cada lugar diferente, né, Chicago também, por aí vai, tava tão presa na mão dos mafiosos, tinha que criar uma coisa fora da polícia, que boa parte disso foi o FBI, que o FBI tava aí pra investigar realmente os mafiosos americanos a princípio, e atacar por fora. Não adianta você modificar aos poucos a polícia. Tinha, os Intocáveis, os Intocáveis, os Intocáveis. Eu queria lembrar desse filme. Constantemente, inclusive, a gente não vê falar de tráfico de drogas lá. Lá é tráfico de bebidas, né? Mas aí tem grande... tudo, né? Hoje em dia é drogas, naquela época era bebida. Naquela época o grande motor era o tráfico de bebidas, né? Porque foi a chamada lei seca, né? Tava na presidência do Hoover, tava caçando a Grande Depressão, né? Já tinha passado a Grande Quebra de 1929, que as pessoas acabaram indo passar fome. Os Estados Unidos tava passando por essa fase entre a Primeira Guerra e ia acontecer a Segunda Guerra, né? Que eles iam se recuperar com as grandes fábricas construídas, mas tava passando nessa época que tava ocorrendo a caça de bebidas, ninguém podia... fabricar bebida, comercializar, né? A não ser o Estado. Os tios de Peter Parker, eram considerados quase comunistas, mas não era exatamente o que eles queriam. Eles queriam só apenas ajudar as pessoas e protestar contra o governo que só ajudava os mais ricos. E eu achei muito interessante esse universo noir do Homem-Aranha, das histórias do Homem-Aranha, porque foi bem retratado essa época. O Fred Van Lent foi muito feliz. Não foi o Valente, não. Foi o Valente, não? Não, foi o David Hein. David Hein. É o cara que escreveu os Inumanos, não é? Guerra Silenciosa foi ele. Guerra Silenciosa. Ele escreveu pra caramba. E a adaptação do Abutre, do Norman Osborn, a surpresa do Norman Osborn, porque que ele era obcecado pelos artistas de circo bizarro, também eu achei muito interessante. Tem uma coisa também relacionada ao Homem-Aranha, que é um meio fora do gibi, né? Mas eu não joguei, mas talvez alguém tenha que jogado. É que no jogo Shattered Dimension, o Homem-Aranha Noir foi um dos personagens escolhidos para ser um dos quatro principais do jogo. Behold! The Goblin in all his glory. Stronger, more powerful! And that hair, it's scarier than ever. Bom, passando agora pro último encadenado que saiu aqui no Brasil até a gravação desse podcast, que é o do Homem de Ferro, que não é lá um grande encadernado de exemplo de Noir, né? Pelo menos foge bastante a linha. Ele, aí sim, se eu fosse dizer que era um pulp, era muito mais pulp pro lado do pulp do que do lado do Noir. É engraçado que o Homem de Ferro é tipo o Indiana Jones desse universo. Ele é um aventureiro, tem uma equipe que vai sempre junto com ele, um escritor, o Jim Rhodes, e aqui uma moça que a princípio só é chamada de Aleta Nefária. E aí ele é um cara que aparece numa revista, tem uma revista exclusiva pra ele, e continua sendo o cara das atenções, né? O cara que aparece na capa de tudo quanto é lugar. E aí ele vai pra esses grandes mistérios da humanidade, em tempos perdidos e por aí vai, e corre todos os riscos possíveis, né? Tem dinheiro pra isso, e é o grande lance dele. Só que ele tem um problema do coração dele, não é detalhado isso, que por isso justifica essa ânsia dele por aventura, porque a qualquer momento já pode morrer naturalmente. Numa dessas aventuras logo de cara, ele é traído por essa Dialeta Nefária, que quem associou o nome Nefária com o Conde Nefária percebeu que ela, na verdade, é a filha dele, que é a Madame Máscara. Ela se fere durante essa aventura, durante a traição dele, que ela, na busca pela tal máscara perdida que eles estavam indo no tempo, o rosto dela é queimado, e ela foge com o Barão Zemo dessa história, dessa realidade. Mais pra frente, em outra aventura, os dois grupos voltam a se chocar de novo quando ele tá buscando um tridente perdido de Atlântida, não é isso? Isso. E mais uma vez, um personagem clássico aparece, que é o Namor, de uma forma muito engraçada, porque ele é o tipo capitão do navio rabugento, mas mesmo assim com as orelhas pontudinhas. Isso é verdade. Toda a tripulação tem as orelhas pontudas. Comentam que eles fazem isso com eles mesmos, não? É, tipo, é verdade, é meio que uma espécie de cicatriz. Agora, como é que o cara recorta a orelha e faz uma plástica? E também, assim, só de leve, outros referentes aparecem no decorrer, né? O Barão Strucker é outro vilão que aparece. E até o Thor dá as caras, né? Até uma maneira pejorativa, né? O Barão Strucker diz que um cara maluco, isso, se achando um deus, foi tentar atacar ele com martelo e só sobrou uma ossada, coitado. E aí são os elementos, assim, pincelados. A história é muito mais aventura. É, inclusive tem a criação de não só de uma armadura, mas de duas armaduras, que são usadas durante as próprias aventuras do Homem de Ferro. E no final, até chupiando um pouco o que aconteceu no Homem de Ferro 1 e 2, o Jim Rhodes e o Tony Stark usam as duas armaduras, né, modelos diferentes, para derrotar os inimigos. É historinha legal, divertida, mas foge completamente a temática. Como falou aí, quem é o escritor dessa história é o Scott Snyder, e não entende nada do que é o universo Noir, pelo visto. Essa história do Homem de Ferro eu achei divertida. Ela foge à proposta do Noir, né? Obviamente ela tá muito mais pra um clima aventuresco e tudo. Ela é mais leve. E, na verdade, o que eu achei é que ela é meio que a versão do filme Homem de Ferro 2 para esse universo pulp. Primeiro porque o Tony Stark é o Robert Downey Jr. Até no final ele comenta com a Pepper que o Nick Fury tá ligando pra ele pra continuar, pra entrar na guerra, alguma coisa do tipo. Eu achei legal. Como eu gosto muito de histórias do Indiana Jones, eu achei bem bacana. Não é melhor do que a do Homem-Aranha, mas eu me diverti lendo mais do que o dos X-Men. É que é mais leve, né? Não te confundiu. É, pois é. Uma coisa que eu achei interessante foi a proposta que eles deram pro Barão Zemo, né? Que na verdade o Barão Zemo é um composto que eles usam pra, não sei se é meio hipnotizar a palavra, mas é bem essa. Eles meio que... É lavagem cerebral, né? É, uma lavagem cerebral em diversas pessoas ao longo da história, né? E no caso dessa minissérie agora, é no pai do Tony, né? Do Howard Stark. É o Twist Plant, né? Porque tem que ter aquela virada de jogo, aquele personagem misterioso que surge e é o Howard aparecendo. E menção também pra o Capitão Namor, que é o meio que o Capitão Nemo, né? Da minissérie. Ele até tem um submarino no... É, tinha que ser uma referência dessa, não podia ser outra, né? Sim, eu só sou sincero, lendo essa história, eu tava imaginando que era o Indiana Jones do Tom Selleck. Se o Tom Selleck tivesse o Indiana Jones. Porque é um aventureiro de bigode. E o cara é Indiana Jones, com uma armadura no final da história. Assim, tipo, acho que fugiu totalmente da proposta de Noir. Se a gente for ler mesmo com uma aventura, tipo, Homem de Ferro numa outra realidade, fica mais interessante, fica mais legal de se ler, como até já disseram, é uma aventura leve, ela é rápida, deu pra ler ela toda em menos de meia hora, e é bem escrita, só que não é Noir, assim, tipo, o cara botou, Noir, vamos colocar na década de 30 e pronto. Podia muito bem ter colocado o Puff no elemento e só, mas como aventura achei muito boa, assim, e ele conseguiu até fazer piadinhas mesmo com os próprios as próprias versões dos personagens, como a Madame Máscara no começo, que ela era uma secretária, aí depois quando a Pepper Potts, que é a secretária dele no 66, aparece, ele, eu não disse que eu não queria contratar uma secretária agora, aí ela revela que na verdade ela é uma jornalista, que é o escritor, né, que acompanha as aventuras dele, tinha morrido. Ela precisava de um substituto, né? Inclusive a revista chama-se Marvels, pra fazer uma referenciazinha, né? Aí o Jarvis também, quando ele aparece, ele diz, você pensa que eu sou o quê? O seu mordomo? Que o Jarvis, não me lembro qual a relação deles dois, o cara é amigo do pai dele. Ele era amigo do pai, né? Amigo do pai. Ele é meio que o gênio da parada, porque as armaduras parece que são criação dele, né? Que não é tipo uma coisa meio mecânica, né? Ele era meio que um tutor e ajudava ele desse jeito. Aí que isso que foi assim o legal, porque até fez como a própria piada que fizeram no filme do Homem de Ferro, com o fato de que o Tony Stark passou quase 40 anos fingindo que era o mordomo dele. E eles fizeram essa piada dizendo que isso era. Nosso filme era ridículo. Aí o Scott Snyder fez quase todos os personagens que apareciam na história. Isso foi até interessante. Uma coisa legal é que das histórias, eu acho que foi uma das poucas que deu pra ver o linkamento com de uma outra história do universo Noir. Porque essa expedição Atlântida, no final da primeiro volume do Homem-Aranha Noir, ele aparece no jornal dizendo que estão fazendo uma expedição pro Cidade Perdida de Atlântida, uma coisa assim. Aí aparece depois, aparecendo um Homem de Ferro, foi interessante. Pra mostrar que realmente, apesar de tudo, aquilo é um universo só. Por mais que às vezes todas as histórias sejam autocontidas. O que eu achei mais legal é que é o seguinte, tem momentos que você usar referências do universo original, apenas jogadas, fica um saco. Ou fica forçado. Por exemplo, tira pelo filme do Wolverine, o Wolverine Origem. Sacudiram, fizeram uma lamaceira, saiu aquilo. Em um momento do universo Noir, isso ficou ruim. Principalmente nos X-Men. Teve tanta coisa sutil feita pelo Van Lent, né? Um olhar, uma referência, porque o cara era corredor na escola e por aí vai. Que te deixava assim, pô, isso é igual a isso, bacana. Não era aquela coisa jogada, tipo assim, só pra chamar atenção. Só pra dizer, ó, tava ali e acabou. Foi sutil e ao mesmo tempo fez sentido, né? Casava bem com a história. Isso é uma graça que tá tendo, pelo menos até hoje, em todos os cadernos que saíram. Esse é aquele lá que é aquelas histórias mesmo, pulp, né? Aquelas aventuras, com aquele clima fantástico, né? Um pouco, né? De Doc Savage, de Tom Strong, né? Do Alan Moore, né? Assim, não tem ainda muito mesmo de noir, não. Até porque é uma. Acho que de todas que saíram, é a mais, vamos dizer assim, leve, né? Não tem, assim, grandes críticas, não temos personagens assim. Tem o Barão Zemo, o Strucker, né? Mas não temos, assim, grandes psicopatas, né? Não tem, né? O que tem são caras maus que são nazistas, mas eles não chegam nem, por exemplo, fazendo um paralelo com o do Homem-Aranha Face Oculta, não chegam nem perto ao Octopus, que não, era não. Realmente nazista, e você ficava chocado com o que ele pensava. Sim, sim. Aqui a gente tem um herói, apesar dele... É o típico Tony Stark, né? Aquele Tony Stark no início é um fanfarrão, só quer saber de festa, e aí depois no final ele fica com aquela coisa de ser o herói, de querer salvar, né, a mocinha e tal, né. Então assim, é uma boa aventura mesmo, apesar de não ter muito a ver com o estilo noir, né. É bem escrita, é bem conduzida, né, o Scott Snyder, assim, eu só li duas histórias dele, que é a American Vampire e essa, né, dele. Ainda não peguei pra ler o Batman dele. E pô, mas assim, não é o escritor toda essa Coca-Cola que a galera pinta, fala dele, né. Foi, viu. Bom, você tá falando aí, muita gente tá me xingando, porque eu não leio muita coisa da DC, mas o Batman que você falou, apesar de ser o grande destaque da DC hoje, eu parei no meio da Saga das Corujas aí. E o Vampiro Americano não é extraordinário, não. Como disseram que era. Não, eu até comecei a achar muito chato, cara, Vampiro Americano, pra falar a verdade. Você vê que a ideia que foi um plot do Stephen King foi boa, mas o dia a dia dela, que é o roteiro do Snyder, não muda muito. Sabe, depois de um tempo começou a dá nos nervos também. Até porque é uma coisa muito longa, tal, tem muitos números, acaba... Talvez fosse um negócio mais curto, mais, sabe? E mais barato, né, Panini? Porque se continuar nesse preço, não compra o segundo nem a pau. Eu li essas histórias quando ainda comprava aquela aberta. Não gostei, assim. Então não achei ele esse... E essa história do Homem de Ferro, então eu não achei ele essa Coca-Cola toda. Talvez no Batman mesmo, que eu ainda não peguei pra ler, talvez ele seja Coca-Cola mesmo, né, mas... Ô, Felga, mas aquele negócio, quando você compete com Tony Daniel e David Fincher nos roteiros, qualquer um vira um gênio, né? David Fincher escreve? Ele é o escritor da... cara, ele é desenhista, ele se empolgou lá no negócio. Sério? No time for gab. I got a real important delivery for Mr. Osborne. Bom, o último bloco aqui eu deixei para os encadernados que são ainda inéditos no Brasil. A gente não vai falar profundamente sobre eles, mas eu vou só citar o que está por vir. Desses três que são realmente noir, a Panini disse que esse ano sairiam dois deles. Que era o do Justiceiro, que é o que se passa numa década mais anterior ainda, 1930, eu acho, 1920, né? Isso. 1920. E que é a história voltada, ele modifica até um pouco, né? Com o filho do Frank Castle, o Frank Castle Jr. Então, em vez de ele ver a mulher e os filhos serem mortos, a gente tem a história do menino que vê o pai e a mãe sendo mortos. Dá um outro plot de vingança na história. Eu vi isso em algum lugar, hein? Estão saindo de um teatro na hora também? Ele tava vendo em algum lugar. A gente tava comentando de Batman, olha aí o que apareceu. Enfim, mas sem morcego, mas sem caveira no peito, e tem essa história aí. Eu não sei quando é que vai ser lançado, a previsão é que seja um nesse semestre e o outro no outro. Vamos ver o que sai aí. E o outro é do Demolidor, que pega também bastante elementos da história do Matt Murdock. Tem o Fog Nelson, o Fog é advogado, o Matt tá como ajudante dele. O grande vilão da história é o Rei do Crime. Aparecem outros personagens aí também relacionados ao universo do Matt Murdock, mercenário principalmente. Eu não li ainda e o Renato até se precipitou aí, já deu uma folheada, já tem uma ideia do roteiro. Sem detalhar a história, Renato, vale a pena aí? O que, é que você achou comparativamente? Cara, a história é boa. Eu não sei se é porque... Eu não consegui enxergar muito o clima noir, mas eu acho que é porque o Demolidor naturalmente já é desse jeito, sabe? Não teve como fugir da história do Demolidor, né? Inclusive, eu acho que, como em todas as histórias, eles mudam o visual, né? Mas eu fiquei com a impressão de que se o visual tivesse se mantido normal e não tivessem falado que era fazia parte do Marvel Noir, você... não conseguiria distinguir, mas a história é boa sim, vale a pena ler. A gente talvez, uma outra oportunidade, quando sair todos os completos aí, a gente volte a falar num outro podcast, né? E por fim, que não saiu, não foi anunciado, não tem previsão, provavelmente não vai vir, porque dizem que também é um pouco mais fraco, tem o Luke Cage Noir. Também mexe um pouco com a Nova York daquela época no Harlem, né? Mexe muito com segregação racial também. É, os vilões deixaram, acho que um personagem que apareceu, o Strike, não fez sentido nenhum ele aparecer aí, porque esse personagem, que eu saiba, é relacionado mais com o universo mutante. Mas tem o Lápide, né? Que é um vilão clássico da verdade das histórias do Demolidor. E se é um vilão também que tem uma pele dura, faz todo sentido estar relacionado dentro da história do Luke Cage. Assim, mas porque o Luke Cage não é um personagem que tem uma galeria de vilões tão grande assim, como o Homem-Aranha ou os X-Men. Aí fica um pouco mais difícil pegar vilões dele. É, na verdade também houve uma mistureba tão grande aqui nesse universo noir, né? Porque o Homem de Ferro lutou mais com os vilões do Capitão América do que com os vilões dele, né? O que eu tava olhando aqui parece que, pelo menos na Wiki, é que tanto o Demolidor quanto o Luke Cage, eles têm a mesma característica do Homem-Aranha, que é ter os poderes originais na versão noir também. Ah, então a gente vai ter uma briga aí feia entre ele e o Lápide, provavelmente. Mas a gente não tem ideia, não tem previsão e não foi anunciado que o Luke Cage tá vindo pra cá. E por fim, totalmente fora da linha, mas ao mesmo tempo algumas pessoas incluem, né? Não sei se vai estar no mesmo universo, não. Surgiu a minissérie do Deadpool, que é chamada Deadpool Pump. E é basicamente uma história do México também com a esquizofrenia do personagem. Ele também tem um vínculo militar, sofreu experimentos e por aí vai. Eu gostaria de ler o Demolidor e do Justiça. O Demolidor, cara, se você não tivesse falado que era no ar, eu ia imaginar que, tipo, era uma história comum do personagem, né? Porque... tirando o fato dele não ser o advogado, né? É bem o clima do... tem o rei do crime, tem o Nelson. Vai ter uma mulher, aquela clássica história de filme noir. Vai ter uma mulher, vai chegar no escritório de advocacia do Nelson lá, pedindo ajuda e faz todo aquele clima de mistério. A mulher é muito gostosona tal, e tal. É assim que segue. Não, era assim, era interessante que todos saíssem, né? É, mas... vamos ver. Pelo que eu entendi, se estão colocando mais aí nesse ano, quer dizer que tem vendido, né? Assim. O Demolidor, o cachê, pelo menos folheando só um pouco, foi que a arte emulou, era parecida demais com a do Malévito também. E até isso condiz muito com o rapaz tá dizendo. Se você for parar lendo rapidamente, você pensa que é uma revista de linha mesmo, do Demolidor, não a versão noir. Não teve muita diferença. Até o uniforme lembrava um pouco, tipo, o do Demolidor. Bom, então vamos encerrar nosso programa. A gente deu uma boa discutida, né? E a gente volta no próximo programa. Já falando até de... a gente vai ter uns podcasts agora falando sobre universos alternativos aí, né? Ou linhas alternativas. A gente tá previsto aí falar do universo Icon, que é a linha mais independente da Marvel. E coisas até que ficaram de fora. Então, vão ter umas surpresas aí. Vocês que estão em busca de podcast até que tragam coisas diferentes, a gente no próximo podcast tá programando aí umas coisas inéditas no Brasil. Vocês vão entender em breve. Vai tentar tapar um buraco que foi aberto, uma cratera. Então tá, até a próxima. Got a real important delivery for Mr. Osborne. Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.